mais uma criança que vê ao mundo. O que será do seu futuro nessa terra, aonde o mal e o bem travam uma batalha cerrada? Pela minha alma, pela sua, o mal te oferece o crime, a prostituição, as drogas, a sua autodestruição. O bem te propõe a paz, o amor, a felicidade e a tão desejada salvação. Escolha o seu caminho, mas lembre-se, quem planta vento, colhe tempestade. Função DNS, abre o olho pra vida.